portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Parece que você nem sabe o que é reciprocidade. Só eu que demonstro, cê não percebeu. Tudo eu. Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo. Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito. Só um lado gosta, só um lado posta, e você nem reposta. Vou começar a não prestar. Frias que pedra de gelo. Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito. Só um lado gosta, só um lado posta, e você não reposta. Vou começar a não prestar.